Lua 235, só autorizado apenas informe por quantas milhas. 40 milhas. Luna 395, boa tarde, autorizada, linhagem e decolar, pistão no zero, vento 1, ou no zero grau, 069. Após desvio, está autorizado voar direto por base. Após desvio por base, 633. Papatão, Bosque Juliette, que sem visual ingressando base, algum vento 1 no 0 grau 069, pouso autorizado, pista 1 no 7. De pouso 1 no 7, Oscar Juliette, que foi. Papatão, lógica, Juliette, X-Ray, no solo 08, confirma o fato de estacionamento? Sim, se efetue 180, táxi pela pista, reporte na bata pista livre, lógica, Juliette, X-Ray. Só estabilizou a localizadora 2742. 120, décima 8, bom voo. 08, 3 a 5. Salvador, 1395, bom dia. Bono 395, quando é contato com a zona decolagem, para o voo 360 via saída da El, transição ótima. 360 via da El 365. Ideal, quanto será lá aí, chamador, 1095, 1095, tá, obrigado. 1-0. Atualizado o pouso 1-0, 2742. M333, chamo sempre Recife 125 decimal 1, 133 decimal 25. M333, controle. 2728, controle Salvador, sem identificação, detrazia a chegada à margem para o nível de voo 050, ajuste altímetro no zero no momento. passagem da aeronave na curta e mantenhando 597 pista no zero. Salve Azul 2742, visual baixar o checado. Sente Azul 2742, repito, vento 120 graus 07 nós, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, pouso no zero, Azul 2742. Bomba 20, controle Salvador, acima de identificação. Boa, Salvador, 2247 para Guarulhos. Azul 4207, Guarulhos 340, nível autorizado, via Amperzulo 10. Decolada da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. Mono 208, controle 5525 na escada. Correto, para pushback. Azul 2742, no solo 13, libera direita e chame solo em 121, décima 1, bom dia. Direita 201, Uno 395, chama agora o centro de Recife, 125, décima 1, Alberto, 133, décima 2. 110 graus, 08 nós. Alinhado de decolagem, 190, 197. Vai, voltando para Salvador, 10116. Presente está autorizado para seguir direto rotatória. Está mantendo separação visual com o solo. Papa Papa Zulu José, desça para a altitude 5 traços, mantendo separação visual com o solo. Azul 5197, decolado aos 15, chame o controle em 120, décima 8, bom voo. 208, pode. autorizados no 10 e no táxi. Controle azul 5197. Azul 5197. Contato radar na decolagem, tu fazia sair da El Transição, Mote para o nível 340. Mote uma da El Leda, Mote 340, 5197. O Leda está presente, está autorizado direto Leda. Presente direto Leda, 5197. Guardião 01 da Torre Salvador. Repita o comandante, por gentileza. Gente, Guardião 01. Autorizado o táxi reporte na ótica para decolagem. Via Índia e Alfa, no ponto de espera da 1021, 1295, QNH 10, 16, 3, 191, no Bombo. Índia e Alfa, 1895, 131, 96, obrigado, bom dia. 01, condições de decolagem para o Nordeste, direto? Autorizado decolagem para o Nordeste, ajuste no 096 agora, o vento 100 graus, 109. Ajuste QNH 1906, faz o ideal com ponto espera, 2-1-0-9-4, bom dia. Lançado o controle, 120-8, acionado 1-7-1-1. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 01. Guardião 01, bom dia, controle Salvador na escuta para tudo. Condições visuais, afastando não mais do que 10 milhas, corredor forte, com a necessidade de ascensão a 1.000 pés. Guardião 01, autorizado a 1.000 pés, altímetro Salvador 1.0, 1.6. 1.0 no meio, autorizado 1.000 pés, Guardião 01. Controle Salvador, bom dia, sem identificação. Terça via, chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste altimetro no 016. 050, Eu não mantenho a posição, aguarde separação com a aeronave. Um helicóptero decolou visual da 17, mantendo o setor oeste do campo. Ciente, observando a esquerda, manter a posição da 3191, informa o tráfego Alfa Serra 50 da Polícia Militar, mantendo 1000 pés no setor oeste do campo. Vento 090 graus, 109, decolagem autorizada, pistão no zero no perfil da saída da El. Sente a decolagem, está 3191. Oi, Salvador, bom dia, voo no 094. Bom dia, Salvador, voo no 094, bom dia, atenta a rolagem de estação, autorizada a alinhar e mantém o pistão no zero. Airbus, anima 3-1-0-1-0-1. Azul 5197, chama agora o centro do Recife, 125.1, 133.25. 251-3325, obrigado, boa. Controle Salvador, bom dia, voo 62, destino 92, controle Salvador, acima de investigação, dessa via chegada, Mari, falando de voo 060, ajuste, é o que entrou no 06. 16, destino Mari, aqui é o 060, 62. Zero controle Salvador, então identificação dessa via chegada Mari, para o nível de voo 070, ajuste altimetrão no 0 no meio. Controle Salvador, está 3191, decolando Andael. 3191, contato radar na decolagem, puta via saída da El transição Irume, para o nível 340. Está presente, voo direto Leda. Está presente Leda, sobe 340, tá? 3191. Boa, sou 2758, está estabilizado no INSC, dá uma 9154. Azul 2758, chama agora a turma 118, decimal 95. 1895, decimal 94. Azul 2758, bom dia, ajuste no 0 no 6, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Marcado. Voo no 094, decolado 26, chame o controle em 120.8, bom voo. 1208, voo no 094, bom dia, bom trabalho. Azul 2758, vento 090 graus, 09 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Resposta 90, passei para voo Azul 2758. Descer da MOB, transmissão próxima. Para o nível de voo 100, inicialmente. MOB. Proti 100, voo 1094. Guardião 01 está retornado? Afirmo, Guardião 01 já retorna, corredor próximo. 118, decimal 9. 18295, grava. O 1864 desça para 3 no 3, altímetro 1015, livre da restrição vertical em Itapa. Livre da restrição em Itapa, desça para 3 no 3, 1864. 61 no meu pé, ingressando para 500 pés. 1701, prossegue e reporta no, através do norte da torre. Reportará através do norte da torre, 01. Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no oeste do 95, ajuste 10, 95, azul, parte 2, 7. 1162, reduza a velocidade, 2209. 2209, 1109. Ponto de sobredouro, azul, 903, na chegada da ponta. Azul 9003, controle Salvador, acende a identificação, deixa a chegada bom para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 015. 060, azul Salvador é o Rumba 20, professor. Copiado, Rumba 20. Papo Papa Zulu, José Serra, chama agora a torre 118, decimal 9. 1895, Zulu, José Serra. 120, não foi copiada a mensagem. Zulu, José Serra. Papá, papá, Zulu, José Serra, bom dia. Reporta na vertical da rotatória. Voo 1094, tráfego superado, sul para o mesmo voo 370. 370, agora 0094. Azul 4207, autorizado em AID por lá, pista 90, vento 1090 graus, 089. Avenida Ecuador 90, 4207. Zero uno, através norte da torre. Cliente avistado, prossegue com a pouso direto no GRE? Afirmo. Aposta nacional pro GRE, o vento ascendendo com 7 nós, o 01. Ajuste 1015. Ajuste 1015, reportará na final 4 GRE, 401. Zulu, Juliette Serra, autorizado para seguir sinal da 17. Aporte sobre RMA. Informar a RMA, final da 17, o Zulu Juliette Serra. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Irumi. 1208, controle, 5547, ultrasponto. Pesada, 0300 para Dael. Decolada 10, curva à direita, Dael, Leda, Irumi. 5547, 1208. Dael, Leda, Irumi. Índia Romeu, uniforme Mike, Índia. Irumi, voo 1956, Dael, Leda, Irumi. Correto, chama para o pushback e fundamento. Não, é, boa. O PES, ajuste 1015, está autorizado em MS e reporte estabilizado. 1015, vai ver o meu PES, reportará estabilizado. 1864. Guardião no final, 4-3. Deixa a porta para o controlado. Está para a sala controlada. A terceira milha para Six da 197, Zulu, Juliette Serra. Avistado 1015 Majuste, Bordo autorizado, pista 17, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Serra. 4207 da Azul decolou aos 30, controle 208, boa viagem. 1208, obrigado, bom domingo. Tente, considere solo 31 no frequência livre, bom dia. Colagem, após 2000 pés, está autorizado pro de Dael e ascensão para o nível 340. Após 2000, direita Dael, subindo ao 340, azul 4207. O 4207, após Dael, mantém o perfil da saída. Após Dael, mantém o perfil, azul 4207. 1094, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, ou 1094, bom dia. Azul 4207 vai completar a direita para o 230 devido a formações. Sim, azul 4207, assim que possível eu vou a Dael. Assim que possível eu vou a Dael, azul 4207. O 1162, esse mantenha 3000 pés, ajuste no 015. Informo que irá seguir tráfego da mesma companhia, 7 milhas à sua frente, com ground de 180. Reduza para 1809, ou 1166, aguarde o ILS. Reduzindo, aguardando o ILS, descendo a 3000, 1162. 1162, reduza para 1809. Reduzindo 1809, 1162. Azul 4060, informe que irá seguir tráfego 8 milhas na sua frente, um Boeing 738, passando o nível 060 em descida, reduzindo para 1809. Inicialmente reduza para 1909, azul 4060. Reduzindo 1909, 4060. O 1162 desça para 2000 pés, ajuste no 015, está autorizado em LS, reporte estabilizado. Azul 4060, após o saco, desça e mantenha 3000 pés, ajuste no 015. Azul 4060, controle. Prossiga 4060. Após o SITAP, desça para 3000 pés, ajuste no 095, aguardando ele. Após o SITAP, desce para 3000 pés, 4060. O 1864, complete a final e chame torre 1895. 1895, 1864, bom dia. Azul 9003, desse, mantenha 4 mil pés, ajuste no 015. 4025, azul 9003. Azul 4207, informe com mais quantas milhas manterá para o desvio? A princípio, mais 15 milhas. Sou 110 graus, 79. 110 com 79, amigo Pouso, com 1864. Azul 4060, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda para o 040, limite localizador. Esquerda para o 040, limite ao lote, azul 4060. Informo que o trato anteriormente informado está a 7 milhas na sua frente, reduzindo, ground de 160, vetoração para espaçamento. A Azul 4207 após desvio, autorizado por hoje, Ognazio. Após desvio, voa na proa de Ognazio, Azul 4207, graças. Azul 4060, complete redução para 1970 nós. Vamos irá interceptar na curva agora à direita, proa 050, informo que irá interceptar na proa. 050, proa para interceptar o professor pegador 4060. Separa 2.000 pés, ajuste no 015, repete estabilizado, complete redução para 1.709. Reduzindo no 709, 2.000 pés, 4.060. Sou 1.162, complete sinal e chame torre 1.1895. 2.95, obrigado. Azul 9.003, informe desvios. Desculpe, que desvio a direita, a gente está formando, você está voando pelo. Azul 9.003, operação por sequenciamento, mantenha a curva à direita, proa 230, limite a magnética 1.105. 230, limite 1.105, Azul 9.003. Azul 9.003, informe que é o número 3 na aproximação. Reduza a velocidade para 1.809 nós. Mantenha 4.000 pés. Reduzindo para 1.809 nós, vai descer para 4.903. Azul 4060, desça para 2.000 pés, você pode estabilizar. 2.000 pés, sente azul 4060. Autorizado voo local, Salvador, 1.000 pés, decola da 1.7, curva esquerda, sai corredor forte, 0171 no transponder, controle 1208. 325. 251, alternando 3325, azul 4207, graças. Estabilidade azul 4060. Azul 4060, complete a sinal e chame torre 1895. 1895. Azul 095. Azul 9003, para interceptar o curso do localizador, curve a esquerda, proa 140, autorizado LS, reporte estabilizado, desça para 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, na proa 140, reportado estabilizado, azul 9003. Não chama ataque, em dia novembro alto. Número 62, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 7 nós. Pouso 10, gol 1162. Corre, boa tarde, eu sou 4060, final da 10. Boa tarde, 4060, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste 1015. Gente, 1015. Solas 40, direita 1211, só. Direita 2111, 1162, obrigado. Solo, muito bom dia, gol 1162, obrigado. Quando chegou no 162, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, obrigado. Papa Romeo, November Alfa Whisky. Busca para 1.510 condições visuais, ajuste em Salvador 10115, reporte visual com campo ou rotatório. Reportaria visual com rotatório, November Alfa Whisky, 1.510. Azul 9003. E aqui de tráfego, um Eco 1.90, 7 milhas à sua frente. Ground de 1.30, complete o sinal e chame a torre 1.895. 1-1-8-9-5, Azul 9003. Teórica autorizada, reporte de transmissão na pista de 9003. Salvador, muito bom dia, Azul 9003, 3 milhas do externo. 9003, bom dia, continue na aproximação, aguardando autorização de pouso, 1015, ajuste. Aguardando autorização, 9003. Solas 4-2, direita 1-2-1-1, solo. Direita 1-2-1-1, 4-0-6-0. Solo 3-2-9-5, para Guarulhos 340 autorizado, decola da pistola 0, curva direita, saída da El Olinda Motiva, Lopezilo 10, Taubaté, conforme rota. 5545 no transponder, controle 1208. Então, 3895, confirme o transponder copiado? Cotejamento correto, confirme a porção de 50. Leste, chame para ingresso no circuito, chame torre 1-1-8-9-5. Chamar torre 1-1-8-9-5, tá bom, Leste. 155 a bordo, 3-20, opera a cabina. Ele está aqui até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 1-1-8-9-5, ajusta no 0-5. Via Índia, 2-9-5-5, bom, fala, Azul 4060. Azul 4060, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, 4060. Sente um minuto para decolagem de novembro. Depois de fazer após decolagem, curva esquerda imediato, cruzar o campo, dirigindo. Dá uma linha, decola, pista 17, 090 graus, meia dúzia de nós, em de novembro. 9003, Paulo 247, libere à direita e chame Paulo 211. Direita 211, Azul 9003. Azul 9003, Alfa reforçando Juliette. Alfa reforçando Juliette, 9003. Alfa 7, aguardando a autorização de pouso. Prossegue na final da 17, 9000, isso. November Alfa, ciente do cruzamento do campo, da presente curva à direita, segue a estrada do corpo até o litoral e a porta do porto. Do Coca, tá liberado, reposta com forte, cheio de 9 graus. Preferi, pode pegar da proa do corredor forte direto. É, de corredor forte direto, de 9 graus. Beleza, pedi só pra informação, por esquerdo, tráfico afastando como nordeste, no interfere. Meia dúzia de milhas para a posição Conde-Sus, radar encerrado, mantém a nível de voo 1110, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. Pelo 556 na escuta da torre. Cuidado a alinhar, que manter o capiteiro no zero. Ali mantém o no zero, bom, com ele. Como 455, contato, essa identificação, desça para o nível 050, via chegada à mar, ajuste no 0 no 5. Via chegada à mar, 0 no 5. 5,6 alinhagem e decolagem que estão no 0, o vento uma centena, meia dúzia de nós. Informa um tráfego. A esquina do eixo de decolagem, se afastando para o norte, nordeste, não interfere. Sim, só para o eixo de decolagem, com o eixo de trato. Tá bem melhor, acho que o eixo de solo 49 vai estar 5-4. Errei os dois, bata. Autorizado o backtrack, a livrar a frequência ali, invadir. Autorizou a mudança de frequência para o controle para o N9 Bravo? Afirma da presente, controle 208. O N9 Bravo fazer retorno. Sente 208, N9 Bravo. Controle de Salvador, N9 Alfa, na Buro de Buraquinho. Seu Novender Alfa, corredor Axel 1 no meu pé, reporte na 20ª milha. Confirmando, só corredor forte, tá? Reposta na 20ª milha, indo na Beberalta. Sim, corredor forte. O 455, voe TAP. Tá bom, TAP igual no 455. 556, chegou o controle 208, circulou hoje, 208, 556. Gol 1556, contato radar na decolagem, desculpa, via saída da EL para o nível 360. Via 360, solicita voar Leda. Autorizado Leda, gol 1556, informe eventuais desvios. Voado Leda, gol 1556, informará desvios. Autorizado a alinhar e manter cabeceiro 90. Da 3216, acione identificação, busca via chegada Mari para o nível 060, ajuste no 015, após uma volta está autorizado o ITAP. Ou no 556, suba restrito ao nível de voo 340. Restrito 340, voo 556. Dá 3216, copiou após uma bomba de Prode e TAP. Prode e TAP, obrigado, 3219. Dá 3895, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 340. Sobe via da EL para 340, da 3895, possibilidade de voar da EL? Eu tenho perfil inicialmente na 3895, temos tráfego na mesma saída. Afirmativo, é o perfil da 3895. Com 1455, cancelada a restrição de altitude na posição ITAP extra para 2000 pés, ajuste no 015. Está autorizado a LSX-Way da pistola no 0, reporte estabilizado. Bem, 2000 agora, ITAP direto. A reportagem estabilizada na X-Ray, com 194. 3216, desça para o nível 050. 050, 3216. Controle Salvador de Novembro Alfa, solicita ascensão a 2500 pés. Novembro Alfa, livre ascensão para 2500 pés, sujeito a tráfego na disputa do controle. Registro em Salvador, 10115, Índia Novembro Alfa. 10115, Novembro Alfa. Voo 1556, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 3325, voo 1556, voa. 3895, voa e Leda. Leda, 3295. Azul 5048, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 060, ajuste no 015. Uno 455, chame a sinal 119, decimal 35. Decimal 35 agora, 1455. Voo 1962, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 070, ajuste 10015. Plan 3216, chame controle na aproximação, final, frequência 119, decimal 35. 1935, 3216. Voo 4076, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 080, ajuste no 015. Azul 5048, desce para o nível 050. Com 1962, desce para o nível 060. 1864, autorização, passeio. Ouvindo quem chamou o solo, gol 1864 para Maceió. Exatamente, para a autorização, Maceió, por favor. Autorizado Salvador, para o aeroporto de Maceió, nível 350, decola pistola 0, curva esquerda, saída Pucajão, Moaru. Via Ups Voo 97, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5570, controle 1208, informação em curso Romeu. Só confirmando o controle? 1208. 1208, vou aprovar 350 para a Papai Maceió. Decolando da Pucajambo Aru, com curva à esquerda na Peso Luna 7, 557093, ponto 20.8, controle de saída. Retorno 08, procedimento correto, estão em pronto. Tamarelo. Passarelo 2262. 2262, para a cópia chame solo, 2191. Ok, 2191, obrigado. Azul 5048, chame controle final 119, decimal 35. Como 962 em forma indicada? Tá com 230, bola 62. Azul 4076, reduza para 2409. Uno 962, desça para o nível 050. 050, bola 62, pode baixar? Certo, mantém o perfil número 4 na aproximação. Salve Salvador, passarela 2262, informação Romeu. Bora, conquista 1-2-0. Passarela 2262, para a vitória da conquista autorizada, nível 180, decola da pistana 0, curva à direita, saída arbor, após arbor, elefa, elefa, DCT ou piló, após DCT conquista, conforme a rota do plano de voo. 5553 no transponder, controle 120, decimal 8. 190 para a conquista está autorizado, decola da 190, curva direita na árvore elétrica, depois volta e olha e conquista. 5553 no transponder, 1208 no controle, passarela 2262. Passarela 2262, protegimento correto, só entrou. Tá. Ação externa embaixo da lado, 4 em 3. No 4 em 5.